Ariete, o Gol 968. Gol 968, complexo sinal de Sumi Torre, 118, decimal 95. Ok, completo, chama Torre 1895, muito obrigado. Salvador, muito boa noite, Gol 1168, final. Gol 1168, boa noite, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 100 graus, 049. Ok, livre pouso no zero, Gol 099, chame Centro Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. 360, 288, um ótimo trabalho, ótima noite. Obrigado, boa noite. Gol 1168, no solo aos 31, direita, São Salvador, 121, decimal 9. 121, decimal 9, gol 1168, obrigado. Corona 096, boa noite, autorizado direto à posição ITAP, deixa para o nível 050, ajusta na 0 no 3. ITAP, desce aos 50 com 0 no 3. Joker 23, boa noite, autorizado de chegada a Bonf, desça para o nível 060, ajuste na 0 na 3. Joker 23, confirmando nível 060. 1096, canceladas as restrições de altitude, desça para 2000 pés, ajuste 1093. Autorizado sinal ILS X-ray, reporte estabilizado. Ok, autorizado 2003 X-ray, está estabilizado, voo 2090. Controle Salvador, boa noite, Xenemia 310, descendo a 150. Xenemia 310, boa noite, autorizado chegada a Bomé de 1, desça para o nível 050. Bomé de 1 no 050, Xenemia 3, cidade vai, tá? Joker 23, confirme velocidade indicada. Joker 23, matéria 235. Tente, Joker 23, número 3 na aproximação, redução de velocidade 210 mais. Joker 23, 210 mais. Salvador, Jota 23, exame nível 065, autorizado nível 060. Eu já que é 23, desça para o nível 050. 23, 050. Gente, mantenha inicialmente 050, Jockey 23. Estabilizada, que veio pista no zero, Copa Vista. Luna 096, complete final, chame torre, 118, decimal 95. Obrigado, boa noite. Boa noite. O chamamento 310, cancelado as restrições de altitude, deixa para 2.000 pés, aí o chama 013, autorizado chamar LSXA, reporta estabilizado. Positivo. 2.000 pés, canceladas as restrições de altitude. É autorizado o X-ray, informarei estabilizado. Também é 6310, obrigado. Joker 23, desça para 3.000 pés, ajuste 1.013, redução de velocidade 2.00 mais. Torre Salvador, boa noite, com 096, estabilizada aqui da pista no zero. Voo 096, boa noite. O ajuste no 013, saco ajustado, pouso autorizado, pista no zero, vento 100 graus, 04 nós. Pouso autorizado, pista no zero, voo 096. Joker 23, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 225, limite a radial 280 de Salvador. Joker 23, proa 225, limite radial 280. Volume 096, no solo 08, direita, solo Salvador, 121, décima 9. 9, igual 9, era pegou. 23, atinge Matéria em 3 mil pés. Gente, mantenha 3 mil pés, jogue 23. Joker 23 para o localizador, curva esquerda, proa 140, desça para 2 mil pés, autorizado, sinal LSX-RAY, reporte estabilizado. Joker 23, 2 mil pés, proa... Confirmou? Esquerda 140, Joker 23. Joker 23, esquerda 140, limite ao localizador. Na 6310 completo sinal de semitorre, 118 decimal 95. 895, esta é 6310, boa noite. Zero, nove. Ajuste 1013, boa noite. tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 100 graus, 05 nós. 1013, livre pouso, 90, Oceané 6390. Joker 23, complete sinal de Sumi Torre, 118, decimal 95. Joker 23, copiou o controle? Joker 23, controle? Joker 23, mais escuta do controle. Joker 23, mais escuta do controle. Joker 23, copia o controle, Sumi Torre, 118, decimal 95. Oceané 6310 no solo 15, direita solo Salvador 121 no decimal 9. Direita 219, boa noite, 6310. Boa. Joker 23, na escuta do controle. Joker 23, na escuta da torre. Joker 23, na escuta da torre. Joker 23, na escuta da torre, Salvador. Joker 23, na escuta da torre, Salvador. Joker 23, transmissão às cegas. Pista livre, pouso autorizado, pista no 0, vento 1 no 00 graus, 049. Salvador, Morói, João, 2043, ponto espera, 1-0. 2043, mantém o ponto espera. K23, na escuta da torre, Salvador. Torre Salvador, Joker 23. O Joker 23, Torre Salvador, prossiga. Não conseguiu contato na curta, iniciou a prestação perdida. Joker 23, ciente. Tem tráfego a reportar, se caso negativo consegue prosseguir visual. Joker 23, seguir visual, tem que modificar as regras. Ciente, Joker 23, confirma, autoriza o ingresso na perna do vento? Joker 23, afirmo. Ciente, está curvando a esquerda para a perna do vento, Joker 23. Joker 23, ciente, curva à esquerda, forte na perna do vento, pistão zero. Vou passar alto, Joker 23. Aguardando, considera. Estou 2043, sim, deixa eu bater o ponto de espera. Ok, mantém. GD3 está na perna do vento. GD23, reporte para gerar a base, estamos zero. Reportará, GD3. Salvador, boa noite. Gol 9081, 2160, descendo 750, na Boa Med 1. Gol 9081, autorizado chegada Boa Med 1, desça para o nível 050. 050, Boa Med 1, 9081. Joker 23, autorizado, base, reporte final, pistão no zero. Suportará final, Joker 23. Joker 23, base, trem baixado e travado. Joker 23, autorizado pouso, pista no zero, vento 1 no 00 graus, 0,59, confirme o pátio de destino após pouso. Pátio militar. Prossiga, Gol 9081. A gente teve que manter o nível para cruzamento com tráfego, mas estão bastante alto aqui. Posso curvar a esquerda aqui, algo em proa aí de proa norte, para ver se tem algum pouco de altitude aqui, é possível? Autorizado, Gol 9081, reporte quando em condições de voar Duna. Parece que a gente ficou bem alto aqui com... O senhor segurou a gente pra cruzar com azul, a gente ficou muito alto. Sim. Joker 2-3 no solo 2-3. Autorizado, Black Track. Você pode livrar na taxa aí, até. Eu tô parado, professor. Gol 2043 autorizado, decolar, pisto no zero, vento 110 graus, 059. RCM 2043, obrigado. Joker 23, confirme, recebeu o sinal luminoso? Cliente, grato. Estacionar a frequência livre. Quatro três, decolado aos 24. Chame controle Salvador, 120 decimal 8, grato pela cooperação. 120 decimal 8, obrigado. Voo 2043, boa noite, contato radar, se você era o nível de voo 360, após 2 no país, autorizado direto Leda. Seleção 360, após 2 no direto Leda, voo 2043. Motor 3197.